Isto que nós vamos fazer hoje é a sessão zero, que é a sessão onde se fala um bocadinho sobre o que é que vai ser a campanha, ou o que é que vocês gostariam que a campanha tivesse, perceber um bocadinho que estilo de jogo é que vocês gostariam de jogar ou experimentar, e a também falar um bocadinho sobre o que é que eu gostaria de fazer, e para tentarmos aqui encaixar as ideias e os gostos de todos, que é para, pronto, fazer uma coisa que seja aquilo que a gente quer jogar e para nos divertirmos a jogar. E ao mesmo tempo para falarmos um bocadinho sobre o personagem de cada um. Vocês não começam a nível 1, vão começar a nível 3. E obviamente isso quer dizer que já têm um pequeno background feito, tanto individualmente como em party. Vocês, eu defini assim, para esta campanha, que vocês já se conhecem. Já se conhecem há bastante tempo, já tiveram pelo menos dois níveis em que subiram dois níveis em conjunto, portanto já fizeram algumas coisas, portanto já se conhecem um ou dois níveis, pronto. Já Portanto, privamos de um canto. já se conhecem, não digo que ao pormenor, mas já conhecem bastantes coisas uns dos outros. Portanto, a ideia é, neste momento, primeiro de tudo, saber um bocadinho de vocês, o que é que estilo de jogo é que vocês gostariam de jogar ou gostariam de experimentar, que é para ver se está enquadrado, e depois eu também vou explicar aquilo que eu gostaria de experimentar, que é para ver se está enquadrado. Tanto quem quiser falar, esteja à vontade. Epá, todos ao Falar. mesmo tempo, não. É isso, vou falar tudo somente. Pá. Olha, vou começar um. Upsi, estavas a dizer pá, portanto podes começar. Que estilo de jogo é que tu Estilo de gostas de jogo. jogar? O que é que tu gostas no jogo, no Dungeons and Dragons ou no roleplay, ou seja o que for? O que é que tu gostas? O que é que gostarias de experimentar? O que é que. O que eu gosto mais e o que eu acho mais piada é a parte de combate, parte da estratégia. Dos encounters, abordagem. Mas o combate. A estratégia que é? A estratégia de combate, é isso? Sim, estratégias de combate, posicionamento, o que é que se há de fazer, o que é que se pode fazer exploiting, gosto da parte de exploração, de andar a tentar ver onde é que há as armadilhas, os layouts, a parte mais, sei lá, mais física da coisa, vá. A parte que eu tenho. Posso dizer que tenho mais dificuldades. Inicialmente nunca não ia muito à bola, mas depois até achei piada algumas sequências que a gente fez na campanha, especialmente do Bruno, que é a parte do RP. Ainda vejo um bocado O a anhar um roleplay bocado é aí. perfeitamente normal. O roleplay é uma coisa que não é de um dia para o outro, como o combate, que é muito mais fácil Sim. de ganhar estaleca no combate do que ganhar no roleplay. Para o roleplay, tu tens de fazer roleplay. Tens de interagir, tens de tentar pensar como é o teu personagem. E eu acho que a piada é um bocadinho por aí. É tu agora veres aquelas coisas que te saíram que tu te dizes que não sabes como é que vais fazer, mas eu tenho certeza que tu vais saber como é que vais fazer. Epá, e joga com isso. Joga com isso. Isso é em termos de roleplay. Porque assim, se tu tirares essa parte toda do background e fores Sim. apenas um personagem, epá, não tem muita piada. És um gajo Um com bocado uma seco. espada e andas ali a bater. Epá, mas tu podes ser um gajo com uma espada que tem uma fobia, ou podes ser um gajo com uma espada que tem imenso interesse por livros, e isso, essas coisas todas depois podem conjugar, pá, e para fazer realmente, porque o objetivo aqui é já fazermos uma história e contarmos aqui uma história, não é? Das vossas aventuras, e essas coisas depois vão criar Ah, ok. um melhor enredo e vão criar. Vão dar mais cor à história. Mas isso, pronto, Outra é com o coisa. tempo, não tenhas problemas, vai com calma, pá. Em termos de história, gosto de ambientes, dois tipos de ambientes. Aqui pode ser tipo Senhor dos Anéis, gosto de histórias tipo Senhor dos Anéis, tipo heróicas e demandas e quests. Gosto também de sci-fi, mas pronto, não vai ser o caso. Mas talvez uma abordagem não tão, como é que eu ia dizer, extensa em termos de Política? políticas e tudo mais, sim, porque não é propriamente uma coisa que acho grande piada, e pronto, Ok. é mais por aí. Certo. Cima. Mais alguma coisa? Desculpa, queres acrescentar mais alguma coisa? Me vem à cabeça, não. Não? Ok. Cima? Queres acrescentar alguma coisa? Não, é pá, quero. Pronto, Força. dou a minha opinião, não é? Não, sim, mas a tua opinião pode ser muito parecida com diferenças. Por isso é que estava a dizer, se queres acrescentar alguma coisa. Não, é pá, é mais ou menos, não é uma questão de ser parecida, porque a razão, apesar das, a ideia é mais ou menos parecida, mas as razões são diferentes. Porque é assim, eu gosto da parte, gosto de enredo, gosto de um bom enredo, não é? E a questão aqui é que, como vocês levam isto muito a sério, não dá para estar a jogar com, como é que eu dizer, com afinco em dois enredos complexos ao mesmo tempo. Portanto, eu O diria que é que queres que dizer isto. com dois enredos complexos ao mesmo tempo? Porque na história do Bruno tem sempre um, porque ele gosta, né? Tem um Uma enredo abordagem. normalmente sempre uma abordagem um pouco mais complexa, com mais coisas de ou seja, mais factos de várias partes do mundo e de várias coisas que vão acontecendo, que vão se ligando entre si, que fazem todo sentido e é giro. Mas que, epá, as tantas, para te lembrares dessas coisas todas, estás a misturar histórias, não é? E é um bocado mais complicado. Portanto, eu diria que Ou isto seja, seria uma enredo, mas não tão. não tão elaborado, uma coisa Não. mais simples, Sim. Não, algo mais não misturar dungeon. muitos enredos. Sim, mais, uma cena mais dungeon crawling, para também para colmatar um bocadinho, se calhar, a falta de dungeon crawling no outro. Porque pá, acho que faz sentido. Pá, e de resto, pá, não, desde que seja uma coisa mais simples, acho que faz sentido. Pronto. Ok. Com algumas coisas fora da caixa, pronto. Pá. Ok. O Psi estava a falar aqui, se calhar ficção científica não, mas se calhar um gajo pode consegue facilmente meter um bocadinho de ficção científica sem estar a estragar o ambiente, não é? Nunca sabe, nunca sabe. Nunca se sabe. Nunca se Sim, sabe se os aliens. uma máquina criada por uma civilização qualquer, um Eu plot sou twist eu, assim manhoso. eu já falo a minha parte. Que é para também vocês querem saber. David? Eu, pá, gosto da parte da descrição da história, ou O que é seja, que é parte da descrição da história? imaginei que vamos, ou seja, gosto de explorar a história, mas o terreno, por assim Gosta de dizer. exploração. Exatamente, ou seja, aparecer coisas e eu gosto de. Então, e Interagir com elas. se formos por aqui, o que é que acontece? Então, se formos por ali, o que é que acontece? Pronto, esse tipo de coisas assim. Não gosto muito de enredos, coisas simples. Não, para mim, coisas muito complexas já tenho que andar a utilizar papel e caneta. Isso é objetivo. E não de todo, no meu ver como jogador. Sim, não é o que tu gostas, tudo bem. Mas gosto de exploração, ver sim, alguma parte de combate, sim. Sim, Também a parte de técnica de combate e de tática. quando eu falo em dungeon crawling, falo também exploração, atenção. Ok. Grande vertente de dungeon crawling é exploring. É, bates numa parede, ok, volta para trás, tens Sim, um uma dungeon vida, crawling tens não precisa de assim. ser uma caverna, né? Pode ser uma Não, região, pode ser uma floresta, pode à ser muita coisa, vontade. né? É, existem várias histórias Gosto sobre da isso. parte que às vezes a gente anda sempre a correr contra o tempo, e às vezes não conseguimos explorar tantas coisas, mas isso é uma questão de Gostas ou vontade. não gostas? Estou a dizer que gosto de ter tempo nos sítios para explorar as coisas. Ah, portanto, não gostas de andar Esse sempre a correr contra o tempo. exatamente, ou Pronto. seja, Ah, não é verdade. ter coisas que só podes estar aqui uma hora porque senão depois já não apanhas, não sei o quê, percebes? Pá, é. Ah, isso eu também te percebo porque é uma coisa que eu. Mas isso é um universo online. Eu, quando jogo jogos online, a partir do momento em que há um jogo qualquer, tipo RPG, ou seja, na base do roleplay, em que diga, opá, tens 5 minutos, é pá, eu passo-me os carretos. Eu sou daqueles gajos que quer ver o que é que está debaixo daquela pedrinha pequenina ali ao fundo. É curiosidade, pá. A E quando curiosidade é dizem que interessante. só tenho 5 minutos, eu começo lá a atrofiar. Eu acho que às vezes isso é capaz de ser interessante, né? Em situações Sim! específicas, né? Mas Por exemplo, em geral não ser sempre assim. isso obriga-te a ter decisões, a decidir coisas. Claro, claro. Mas é tal coisa. Uma coisa é ser de vez em quando em situações temporais, pontuais, outra coisa é ser se calhar num formato mais constante, Um né? bocado a abordar aquela cena tipo, vem água de um sítio qualquer, está aí num túnel, não sei o quê. Não dá para estar ali a explorar o túnel, lá A dá à gente vontade podia para. ter explorado, né? Mas Claro, e a água de fogo não para. alguém resolveu ir carregar num botão. Claro. isso aí lá está, depende muito dos jogadores. E depois é aquela coisa, lá está. Tá, o DM até faz a história e faz os vários caminhos. Pá, se a gente não os percorre pela manobra. E às vezes é mesmo uma opção, vocês têm dois caminhos, vão ter mesmo de escolher um. E consoante o caminho pode acontecer uma coisa ou outra. Ok. David, mais alguma coisa? Não, acho que é isso. O resto já falaram mais ou menos. Ok. Iago. Meu. Força. Diz-me. Eu gosto um bocadinho de tudo, da ideia não tenho nada de específico. Eu adapto-me ao estilo da ideia do DM. Não tenho nada assim. Certo, mas a questão é tu vais ter gosto, não é? Há coisas que se calhar gostas mais do que outras. Eu gosto tudo da ideia, senão também, se só gostasse de um bocado, não jogava, eu gosto de tudo. Não tenho nada okay. assim. Ok, não tens qualquer preferência. Ok. Não. Dá bem. Por exemplo, gosto da parte da interação dos NPCs com cada jogador, por exemplo. Isso é parte do roleplay. Sim. Que é inderente a tudo. É a parte que eu mais gosto também. Sim, acho interessante algumas abordagens que obrigam-te tipo, a decidir e a pensar e a dizer se queres esquerda ou direita. Ok. Pois o Bruno agora não está aqui. Mas então pronto, como ele não está aqui, eu vou vos dizer a minha parte. Portanto é assim, pronto, eu também não sou uma pessoa que goste muito de enredos muito complicados, nem de coisas muito políticas. Estou a pensar, obviamente, provavelmente há de haver algumas coisas políticas, é capaz de haver alguns enredos um bocadinho mais refrescados, mas nada muito pesado. Não é muito o meu estilo, não é isso que eu quero experimentar, pelo menos. E estou a pensar numa coisa também muito virada para exploração, com dungeon crawling, vocês explorarem, combate ou não, armadilhas, desafios. Pronto, que às vezes os desafios não é só a combates, não é? Muito importante, loot épico é muito importante. Um quê? Loot épico, pelo menos para o... Ah, loot épico, sim, a nível 1, não é? Exatamente. E uma coisa que eu vou tentar sempre fazer, obviamente vocês podem, e espero que consigam sempre arranjar outras soluções, mas pelo menos eu vou tentar desenvolver os desafios com pelo menos duas, três soluções diferentes. Por exemplo, que não seja só pancada, que não seja só... Vou tentar fazer de maneira com que as coisas... Exato, tentar que as coisas tenham várias opções à partida que vocês podem usar. Mas obviamente se vocês descobrirem ou se tiverem uma ideia criativa para outra, pá, melhor ainda. Acho que até é o preferível e é o mais interessante, não é? Mas pronto, portanto, é isso. Em termos, isto vai ser um mundo de... É um mundo de fantasia. É um mundo aberto. Vai ter duas partes. Nós vamos começar... vamos começar a primeira parte, que é o que nós vamos fazer. Vamos fazer agora a primeira parte e depois a segunda parte vai ser um bocadinho diferente, também para seguir um bocadinho aquilo que vocês estão a dizer. Assim dá para dividir um bocadinho as águas e nesta primeira parte se calhar vamos experimentar mais umas coisas, depois na segunda parte se calhar experimentamos mais outras, e até dá para depois incorporar coisas que correram bem, ou que vocês gostaram, ou que gostariam de ver mais, que não foram abordadas na primeira parte. E é um bocado por aí. Em relação a sci-fi ou a fantasia, ou seja o que for, isto é um jogo de fantasia, mas tal como o Rui disse, não quer dizer que não possa haver um bocadinho de sci-fi à mistura. Acho que o sci-fi incorpora-se também na fantasia. Portanto, não vejo qualquer problema com isso e até acho que há situações bastante interessantes que podem ser feitas em relação a isso. Bruno, queres partilhar os teus gostos? O que é que gostarias de experimentar? O que é que te atrai mais? Etc. Para mim é o roleplay, completamente. Eu construo a personagem com base na história que o DM conta. Por isso eu estou bem em qualquer estilo, mas a minha preferência é o roleplay. Pronto, treino de Pessoalmente. roleplay. Portanto, imagina que não tens roleplay. Há outra coisa qualquer que gostes? Ou só gostas mesmo do roleplay? Ou há alguma coisa que gostarias de experimentar, que nunca experimentaste, ou que sempre tiveste curiosidade em algum tipo de jogo ou algum estilo de jogo que gostarias de experimentar? Sem ser a parte do roleplay, porque a ideia do roleplay é incorporar roleplay em tudo no geral, não é? Mas o jogo só em si não Eu é gosto de só a parte do qualquer género. roleplay. Gosto de qualquer género, literalmente. Deste espaço, fantasia, sci-fi, qualquer coisa com magia e tecnologia. Eu experimento qualquer coisa. Desde que não seja vida real. Isso mete-me nojo. Desculpa. Porque é que mete nojo? Não sei. Faz-me confusão. Não gosto mesmo. Eu vi muita rasca para correr o jogo do fórum porque estava a jogar na minha pessoa. Isso faz-me bué da confusão. É a única É coisa. ultrapassar os medos e as coisas Não, não é. próprias, Não, não é. é pôr-se na pele e pensar. O Não, problema é, acho que é isso. pôr, eu acho que quando a gente joga como nós próprios em alguma situação, é tu estás-te a pôr na tua própria pele. E é um bocadinho diferente tu imaginares um personagem e faz aquilo que queres, ou outra coisa estás-te a imaginar a ti próprio e fazes aquilo que tu farias, né? Se calhar é por aí Exatamente. que te faz um bocadinho Por isso é mais que eu não quero confusão. jogar isso. Pronto, mas vais ter de acabar o fórum, portanto. Eu gostei da maneira como tu disseste, como vais ter de acabar o fórum, como tu dependesse de mim. Fantástico. Não, não, eu disse vais ter porque há mais gente, porque é assim, como se não terminarmos pelo fórum, vamos ter de terminar aqui na sessão, portanto. E aqui na sessão vais ter mais pessoas para te ajudar certamente. Por Eu já te isso. respondi há para aí 6 horas, estou à espera. Ainda bem. Então acaba lá aqui logo, vá, despacha. Vocês é Eu que não me podem disponho, também ir só te a lá. ajudar. Tá bom, pronto. Ainda preciso de ajuda em quê, desculpa. Basicamente é isto. Portanto, agora, a ideia era, primeiro que tudo, cada um de vocês introduzir um bocadinho o seu personagem. Falar de algo. É assim, não precisam dar os detalhes todos, obviamente. Mas pensem que vocês já se conhecem há bastante tempo. Todos Falem temos. sobre. Falem sobre. Já têm algum tipo de ligação, diria, talvez forte. Ou algum bom motivo para estarem juntos. Falem sobre o vosso personagem. Não precisam dar toda a informação, mas deem o máximo de informação possível que faz sentido para as outras pessoas saberem minimamente o que é que podem contar com vocês. E como é que podem, sei lá, lidar com vocês, ou até para em termos de roleplay podermos perceber entre uns e outros o que é que podemos pegar com aquele personagem, ou como é que eu posso usar as minhas características para interagir com aquele personagem, para tentarmos, pronto, ver qual é a melhor maneira para vocês saberem isso. Abordarem. Queres É começar preciso outra tomar vez? iniciativa? Não. Ups, podes começar tu. A minha personagem é um alfork, Olha, o Upsi. clérigo. Mas pronto, vai, Clérigo começa, Bruno. fechado? Já começaste a falar. Desculpa. Podes falar. Eu, como tu disseste, começa tu e eu estava a falar, peço desculpa, eu upsi. Sim. É, Não, não, não. o Segue, segue. Miguel estava a falar para ti. Não, podes começar, Bruno. Começa. Já começaste, começa. Ok. O personagem é um alforque clérigo, bastante centrado na vida de acólitos, ou seja, virado para a cura, sim, essencialmente, pura e simplesmente. A ideia de fazer este personagem era ser vassalo de alguém, com muita história que aconteceu ao mesmo tempo. Acabei por não definir isso com ninguém, depois o Miguel disse que era para darmos sequência e vermos isto na sessão zero. Por isso, eu gostava de jogar um personagem um bocadinho. Com alguém dentro da party que fosse superior a ele, no qual ele respondia, tinha uma relação de lealdade por hierarquia. Pronto, esse é o objetivo. Esperem só um bocadinho, eu passo para outra pessoa, está bem? Deixa-me só resolver aqui uma coisa em casa. Sim. Eu passo para outra pessoa. Iago? Eu sou o irmão mais novo do. Ah, não, Calma, sou o Jack. calma. Tu és um personagem só por si. É isso que agora estamos a partilhar. O Pronto, resto das sou um ligações que pequenino. vocês queiram fazer entre si, já vamos a essa parte. Então sou um Dragonborn Wizard. O que mais é que eu tenho que dizer sobre a minha personagem? Epá, toda a informação que quiseres partilhar, né? Quer dizer, se não vais dizer nada, quer dizer, já te conhecem há tanto tempo e não sabem nada sobre ti, acho que é um bocadinho. Portanto, faz acho... spells e. Pá, não sei o que é que nós fizemos antes. Wizard. Pá, já fizeram muita coisa, mas toda aquela parte de, das criaturas e isso tudo, não queres partilhar nada disso? Achas não sei. Que não... Eu não sei se eles já se vimos alguma criatura antes. Já, obviamente vocês já viram criaturas, já viram não, monstros. Mas não quer dizer que tenham visto o resto. Um portanto... gajo viciado em. Em. Como é que chama? És tipo um zoólogo. És uma pessoa que com bastante interesse em criaturas e em estudar criaturas, mágicas, é isso? Exatamente. Okay. É só mágicas ou são criaturas em geral? Criaturas estranhas. Não, okay. Sim, raras. Criaturas raras. Ok, criaturas estranhas em geral. Ok. Mais alguma coisa? Não? Não? Já agora, és Dragonborn de cor? Silver. Ok. David? Olá. Eu sou o Kandari. Sou um Dragonborn. Exato. O meu objetivo é conhecimento. É, eu vejo um livro e devoro. E pronto, o meu objetivo é aprender o conhecimento e adquirir todo o máximo de conhecimento que eu puder e que encontrar em livros. Pronto, sou viciadíssimo em livros. Queres sempre ter conhecimento e adquirir o máximo de conhecimento que possas, sobre seja o que for, é isso? Exatamente. Ok. Falta a cor. Mas és um Dragonborn, qual é a tua classe? O que é que sabes fazer? Qual é as tuas mais-valias? Mais-valias? Como assim? David, o que é que o teu personagem sabe fazer? Qual é as tuas mais-valias? O que é que... Se forem para a porrada, o que é que a party pode contar contigo? Se não forem à porrada, o que é que a party pode contar contigo? Eu é magia. Mas és o quê? És um wizard? És um sorcerer? Sou um wizard, sei. Pronto, fazes magia arcana. E usas o conhecimento para adquirir e para fazer magia, é isso? Sim. Pronto. Olha, okay. Que tipo de Dragonborn já agora? Green. Nós temos o arco-íris. Nós Katari? Temos o arco-íris na party quase. É o Katari, sim. Katari. Como é que se chama o... Kotari. Kotari. Espera aí, Kotari. Foda-se. Escreve aí na... Verdade, está no... aí os vossos... Ah, no chat. Sim, metam no chat. Metam o vosso nome no chat. Que é para eu guardar aqui. Oh, Iago, mete também o teu. O meu quê? Teu nome. No one. No chat. Cima da cabeça. Ele já está a grenar. Ah, mas está com a imagem. Mas está com a imagem. Está com a imagem errada. Está com a imagem de um dwarf em vez de. Pô, eu pensei que tinha dito a ideia do milénio, afinal toda a gente teve a mesma ideia que eu. Não, esta parte é muito gira. Gosto muito desta parte, vai ser muito engraçado. Vai ser lindo. Ok. Mais cima. Rui. Rag. Não, Renar. Grenar. Grenar. É drenar com dois com A's. D. Com D. Com dois A's e com um G. Ok. Eu. Peraí. Espera, qual é a tua classe? Portanto, a minha é um Dragonborn. Também. Sim. Perdão. Muito bom. É um Dragonborn Fighter. Sim. E, pronto, é um Dragonborn Fighter e. Usa duas faquinhas, dois sacanis vetos. É Fire. É Fire. O Fire é que é o vermelho, teu é braço. O teu é braço. Escolheste braço. É braço, é isso. Braço. Portanto, é braço. Pá, é um gajo muito simples. Pá. Que não. Normalmente não tem grandes objetivos de vida. a não ser uma boa luta e copos, comida e pouco mais. Ok. Há alguma característica em especial que eles que queiras partilhar? De certeza que tens uma, que toda a gente já sabe. Ah, ele tem um pequeno problema, que é... Não, espirra. Espirra. Ele tem sinusite e rinite. Ah, ok. E então... É assim, na realidade ele não sabe o que é que tem, mas pronto, para vocês é como se fosse alergias. Pronto. Mas ele não sabe o que é que tem. Tem uma tosse... Irrita aguda. E às vezes aquilo pode dar direito a chamusco. Ah, ok. Aos bigodes. Pronto. E o chamusco, pá, pode ir para qualquer lado. Portanto, é para onde já é virado. Já aconteceu algumas peripécias um bocado complicadas de gerir, dado o chamuscanço para o sítio errado. Okay. Muito bem. Upsi, qual é a tua raça? Ah, mais uma vez, a minha raça é Dragonborn. Lindo. A minha classe é Sorcerer. Uhum. Pode-se dizer que tenho a mania, sou chique esperto, tenho conhecimento a dar com pau, ou assim penso para mim, tenho mais conhecimento que os outros. Profissionalmente fui professor, por isso cuidado, qualquer calinada, qualquer coisa, cai logo em cima. Tenho uma tendência de ir um bocado a pensar que as minhas ideias são as que estão mais corretas em relação às de outras pessoas, mas pronto, isso é ajustável ainda. Procuro também o conhecimento através de, ou seja, através do self-improvement, ou tentar melhorar através de adquirir knowledge, pode ser através de livros, pode ser através de experiências, seja o que for, é o ideal, é, digamos, um dos meus ideais. Ando sempre com livros atrás, fui professor durante muitos anos, então tem de ser. Não os largo por nada deste mundo. Tenho uns problemas, e um pouco mais grave, que de vez em quando, não sei se vocês são conhecedores do que é o síndrome de Toretto. Para quem não sabe o que é o síndrome de Toretto, é de repente eu estou a falar muito bem com vocês e pode-me do nada vir umas palavras mais pesadas. Pode ser passivamente ofensivo com as pessoas, mas Sim. Ele infelizmente não consegue controlar muito bem. Não é uma coisa controle, simplesmente de vez em quando há tipo um fusível que isto não funciona lá muito bem e pode dar a geneira nesse sentido. Agradeço a compreensão. Pronto. Vocês já sabem que ele é assim, mas isto pode obviamente causar situações caricatas a nível social, não é? És da família dos Dominic, portanto, Dominic Torres. Exatamente. Prontos, para aligerar um bocado a coisa, eu tento sempre analisar, antes de fazer um julgamento, seja o que for, eu tento sempre analisar os dois lados, ou os três lados, ou os vários vértices da questão, e não vou de cabeça quente dizer logo, ah, é assim, não. Analiso bem, pondero, e depois é que vai para a frente. Em termos da cor, é um azulinho, a minha cor é azul. Azul é o quê? Azul é Lightning. Porque para mim, na minha consciência, Lightning, em conjunto de elementos que existem, Lightning é o mais, digamos, mais sofisticado, mais fixe, digamos assim, vá. E pronto. Acho que se alguém tiver alguma questão... Os irmãos arco-íris. Yeah. Que é tudo dragões. Acho que disse quase tudo. Parece interessante, os irmãos arco-íris parece interessante. Portanto, agora a ideia é vocês discutirem e decidirem como é que se conheceram. Ah, primeira coisa, eu gostaria que cada um, a dois, vocês decidissem como é que se conheceram. Ou seja, cada um tem uma ligação com uma personagem da party. Acho que para ser mais interessante, por exemplo, onde é que está o. Ah, mudou. O Iago tem uma ligação. Por um, teve uma ligação. Não quer dizer que não tenham ligações com mais pessoas. Ok? Mas vamos deixar isto random. Vocês vão decidir. Pá, têm de ter a ligação com uma pessoa da party. A ideia é não terem todos ligação com a mesma pessoa. Podem depois ter mais ligações, mas pelo menos têm de ter ligação com uma pessoa diferente. Por exemplo, como se fosse à rodinha. Por exemplo, o Iago tem ligação com o Mudasti, o David tem ligação com o Sima tem ligação com o Bruno tem ligação com o Upsi tem ligação com o Pipo, que não está aqui, e o Pipo há de ter ligação com o Iago. Vocês decidem qual é a ligação que têm, como é que se conheceram e de que forma é que podem ter de alguma forma alguma coisa em comum ou não. E depois a ideia é, podem criar outras ligações, por exemplo, o Iago estava a dizer que gostaria que o personagem dele tivesse uma ligação, por exemplo, fosse irmão Sim, que era aquilo que a gente do tinha discutido. Sima. Acho que é bastante interessante. Podem também jogar por aí. Portanto, falem um bocadinho, não falem tudo ao mesmo tempo, obviamente. E para tentarmos então criar aqui as ligações entre a party, e a seguir vamos então criar a ligação da party em si. Ou seja, agora vamos primeiro criar ligações entre um ou dois personagens, e depois vamos criar a party em si. Porque é que a party está junta, o que é que os mantém juntos e de onde é que depois vamos daqui para a frente, que é essa parte, e depois já vou explicar, que é também para vocês poderem introduzir isso nesse vosso background. Ou seja, a ideia é um bocadinho construir o background da vossa party. Ideia muito fixe, porque é assim, dado Ah, já que agora, espera aí, que eu ainda não disse. Eu, pronto, queria deixar o Pipo falar sobre isso, mas eu posso dar algumas indicações, pode ser que vos ajude. E para ele. Ele vai também um bocadinho vai um bocadinho na onda. O Pipo é um Sorcerer Warlock e ele é um dwarf. Ok? aí Portanto, testou. o Bruno também testou, né? É um orc, um alforque. Não, mas então a minha ligação com o Bruno é que eu salvei a vida ao Bruno. Não é, Bruno? Era isso. Salvei. Pode ser, pode ser. Sim. Tu deste aulas em que escola? Onde é que tu quiseres? Na de encantamento, correto? É, isso. Ah, então Não já é me da. lembro. Então Não é foste tu o único precisa. que. Espera lá, isso pode ser interessante. Ou seja, aparentemente no background do Eu gajo. nem andei a interagir nas nossas Não, não, ligações. estou a explicar a vossa ligação, porque essa parte tu não explicaste, certo? Podias ter Não, é explicado. difícil por causa do access, pá. Ele não consegue fazer essa ligação no access. Não, pá, eu perguntei ao Upsi em que escola é que ele andava. Porque eu estive a estudar numa escola de encantamento. Ok. Sim, o Portanto, ele era o foi professor professor há dele. muito tempo. Logo eu perguntei-lhe em que escola é que ele andou. Ele disse, uma qualquer. E eu disse, ah, então foi na de encantamento. David, E ele disse, sim. em E eu, vez de ser ah, a... então foste o meu professor. Pronto. David, em vez de ser a escola de encantamento, pode ser uma escola de magia em que tu estás a fazer o curso, entre aspas, de encantamento? Assim já dá um bocadinho, se calhar, mais margem de manobra para o preciso poder enquadrar na escola e não especificamente no encantamento. Pode não ser uma coisa muito relacionada com o personagem dele. Faz sentido para ti? Whatever. Ok. Para mim? Ok. Não, podem continuar. Isso é E para vocês falar. vou ter que mudar o. Ter arte. Ok. Estava-me a lembrar. Espera aí, não enganei-me Então, geralmente tu fazes asneira, eu aconselho, dando-te um bocado na cabeça e tal. O teu feitio não se. Eu reconheço, mas tens-me dizer qual é que eu já não sei. Se acatas bem as coisas ou não. Podem até Isso é que é discutir, perigo. podem discutir depois estas coisas offline, se quiserem, vão almoçar, uma coisa É, assim, podem, porque isso também depois, em termos de roleplay, vocês podem definir algumas coisas, que se calhar os vossos personagens já têm algumas coisas que fazem em relação uns aos outros, e depois podem, eu estou a escrever essas vossas ideias, olha, que possam dizer, e depois eu vou partilhar com todos, que é para já vocês agora poderem levar. explica lá o Pipo de novo. O Pipo, como é que se chama o char? Copa. Um dwarf. Coin? Copa. Copa. Espera aí que eu digo-te exatamente como é que se escreve o Ok, nome já dele. sei, é com dois P's, não é? Já sei. É E. Koppi Wokrali, com dois O's e com W e com um C. Wokrali. E ele é o quê? Ele é um Sorcerer Warlock. Dwarf. Warlock. Eu consigo, a nossa frontline estamos tramados. Vai ser muito giro. Ok, Warlock. Vocês vão ter de gerir isso. Ok, pessoal, estão prontos? Vá, eu faço isso neste, faz na... tudo a dormir, vá. Tá? E o. Agora vamos embora. Como é que se chama o teu, Yuri? O meu. Ah, é verdade, desculpem, esqueci de dizer o nome do meu personagem. Muda no teu Mas personagem. Diz desculpa. Muda no teu personagem. Muda no. Ah, tá bem. Mas eu digo já, é. Já meti a pique do meu. O nome do meu personagem é Kelmash Sharpmind. Kelmash? Sim, Kelmash. Como é que se escreve isso? Está escrito no. Espera aí que eu já vou mudar assim que conseguir. Como é que eu escrevo aqui? Como é que eu mudo isto? Poças. Deve ser ali, não? Yeah, É não no teu salvaste. nome. Não salvei o Pois, mas como é que eu mudo o nome do portrait? Já não me lembro. Está aqui. Vais às Bem, nada, settings, aparece. àquela rodinha, lá em Vê cima. lá no Já Roll20. percebi, já vi, já vi. Já. Vê lá no Roll20, Obre. A mim aparece-me o Mr. Mountain ainda, já. Faz lá refresh. Já está. Está aí o nome. Ok. Escreve só qualquer coisa ali no chat que é para ser mais fácil de copiar, senão. No chat do Discord? Do Ah, do Roll20, ok. Já ouvi? Ainda não. Nós estamos. Não vês o quê? Não vês o nome dele? No... Já vi agora. Não, não vê o pique. Ah. Dei a pitch. Ok, É, fixe. pois, é o picture não mudei ainda. Faz mal. Pá, eu estou a ver aqui uma história engraçada, que é assim. Tanto o Grinar como o Kotari como o Kelmash são Dragonborns, portanto claramente viviam em vilas, pelo menos perto uns dos outros. São quatro, não Ah, são só três. não. São São quatro quatro, sou eu Dragonborns. mais. Se São és quatro tu mais Dragonborns, três. eu mais três, exatamente. Certo. Portanto, viviam ali em vilas muito perto. Em Não que. obrigatoriamente. Não obrigatório. Não, mas isso estou a pensar. Em que o professor, que é o Kelmash, que com certeza deu aulas aos Wizards, neste caso o Kotari, e o Grinar. Pronto, a mim não me deu aulas porque eu era um vagabundo. E através do Grinar eu conheci o Kotari e o Kelmash. Porque o Grinar é o meu irmão. Parece-me fazer algum sentido. Ora bem, ok. O coisa é teu irmão. O Grenar é Grinar é teu meu irmão. irmão. Sim. Visto tu eras. Mesma mãe, diferentes pais. Atenção. Diferentes pais, exatamente. Mesma mãe, diferentes pais. Ok. Então, mas. E vocês sempre se É meia-irmã. conheceram? Vocês sempre conheceram? Sim. Vieram-se a descobrir mais tarde, por acaso, e descobriram que eram irmãos? Crescemos Não, juntos. crescemos Cresceram juntos com a juntos? nossa mãe. Exatamente, com a nossa Ok. mãe. Apesar de ser um bocado na Então, rua, pronto, e então o. agora vou tentar aqui perceber uma coisa. Então, como é que tu eras criminoso? E como é que ele era um género de um sage? Como é que há esta. É O que é simples. que aconteceu? O Grinar sempre foi muito dedicado aos estudos, sempre quis estudar, sempre quis ir conhecer, sempre quis ir. E eu sempre fui um rebelde porque nunca concordei com o facto Alguma. de. Tu viste o. Como é que chama-se o. Foda-se, agora estou-me a tentar lembrar o. A série que é parecido ao Harry Potter, que é o Escola de Magia. Não, não conheço. Como Sempre é que miúdo. chamas? Não, espera aí. É um filme também? Não, uma série. Fogo, agora não me estou a Ah, lembrar. sim, já sei. Ah, como é que ele se chama? Ah, porra, eu sei qual é. Eu comecei a ver, mas não me lembro. Escola de Do magia. não. Não, não, é o. Pronto, mas para perceberes, nessa coisa há pessoas que entram na escola de magia e há outros que não entram. Eu Exatamente. entrei, o meu irmão não entrou. Exatamente. E era Só suposto o teu tinha irmão menos entrar. medo. Sim, mas não entrou. Ok, Ah, estás a falar de um que portanto, de até. alguma forma, alguém viu potencial em vocês e vos convidou, ou te convidou a ti, pelo menos, para entrar Convidou o Grinar. na escola de magia. E Exatamente. tu, como te viste sem o teu irmão, acabaste por te tornar um bocado um rebelde, ao Um contrário do teu rebelde. irmão. E bem mais tarde fui libertá-lo que ele estava na prisão. Ok, Exatamente, então boa, espera lá, era isso. deixa-me pôr isso aqui. Portanto, e a partir daí fiquei sempre a dever muito ao meu irmão pelo facto de ele me ter libertado e de ter-me tentado sempre encarrear na vida, não? Meter na linha, exatamente. Portanto, sempre dei muitos ouvidos ao meu irmão. O meu irmão é tipo quase o Deus. Não dás ouvidos a ninguém, mas pelo menos ao teu irmão tu ainda pensas duas vezes. Ainda penso duas vezes, exatamente. Oh, não te preocupes, eu não te deixo bater num gazebo. E se alguém olhar para ti num bar, eu não te deixo ir lá dar porrada nele. Sim. Não sei, não. Basta só olhar. Mais coisas, Bruno. Ainda não estás ligado assim com ninguém. É, eu salvei a vida ao Bruno. Uma das ligações poderá ser essa. Eu dever a vida ao Grinar, de alguma forma. Mas se a história do mestre Kelmash pegar, e se o Psy não se importar, eu não me importava de trabalhar para o Psy. Não me importo. Temos é que ver bem as coisas. Ok. Trabalhas para o UPSI. Qual a razão para trabalhares para o UPSI? Ou UPSI, isto é para ti também. Se é por aí que quiserem ir. Eu poderia estar a imaginar este Dragonborn como sendo mais velho, mais experiente e com algum estatuto na sociedade. Não sei, depois isso pensas tu, UPSI. Podes não concordar de todo. E, sim, concordo. E de certo modo, tu disseste a tua classe. Sim, disseste que eras clérigo, desculpa. Sim. Continua. E eu, de certo modo, a família Sharp Mind patrocinar a igreja de Ilmater, por exemplo, de algum local. E eu ser um enviado da igreja para acompanhar, para manter que este acordo de patrocínio possa ser sempre mantido, uma coisa assim desse género. Ou seja, tornar o UPSI um bocadinho mais rico, se o DM deixar e se o UPSI quiser, e eu estar a trabalhar para manter a ligação da igreja ao patrocínio de. Do mestre Sharpmind, ou do mestre Kelmash, whatever. Isso, pá, o Psy é contigo, não quero pôr. Não, eu estou a pensar, eu já vi que no meio, o que nós podemos criar, a personagem que acabei por fazê-la e tudo mais, é aquela que vai ser um bocado de papel, vai ser um personagem um bocado de papel do Mike que está a ser lá na nossa outra campanha. O que me está a deixar um bocado assustado, sinceramente. Não, acho que não é o mesmo personagem que o Mike está a fazer na campanha. Não sei se o estás a ver assim, mas pelo que tu me explicaste, não é. Ele não quer ser o líder como tu és na outra. Ah, pronto, isso é outra história. Se é nesse... Sim, eu percebo, mas pá, eu vou tentar fazer o melhor que posso. Não, é mais a tentar ponderar, ver se consigo. Não penses no jogo agora. Não penses no jogo agora. Pensa no que é que queres da personagem e depois logo resolve. Eu não vou fazer aquilo que tu mandas. Eu vou trabalhar para ti e se eu tiver uma função, eu vou tentar desempenhar a minha função o melhor possível. Mas, ou seja, eu não vou estar à espera que tu me des ordens. Tal como toda a gente não vai estar à espera que tu des ordens. É uma questão de ver o que é que o jogo vai fazer. Mas é tu pensares qual é que é o teu papel na sociedade. E se tem lógica para ti seres alguém mais valioso a nível político ou a nível de estatuto. Se achas que não é isso que queres jogar, diz-nos e eu arranjo outro gajo. Eu posso dever a vida ao Grinar, então prometi-lhe 5 anos da minha vida. Por exemplo, estás a dizer? Isto foi uma ideia. Mas nós não estamos a empurrar-te para lado nenhum. Eu vi o gajo na ponte e tu empurrares o gajo para a vida. Olhem, já agora uma coisa para vocês terem em consideração que isso talvez vos possa ajudar a pensar um bocadinho, que é as vossas bonds. Vejam as vossas bonds, eu não vou estar a dizer porque se quiserem partilhar, partilham, não sei se é importante para vocês deixarem aberto ou não neste momento. Vejam as vossas bonds, porque as vossas bonds podem dar pistas ou podem vos dar ideias de como é que se poderão relacionar com um ou outro personagem. Ok. Ah, ok. Por acaso, agora que eu li. Eu ia te perguntar isso, qual é o teu field of expertise? Onyx, boa pergunta. Pronto, ok. Mas para relacionar um bocado ainda com. Mas posso dizer uma coisa: o Iago é bastante interessado em criaturas lendárias e mágicas e não sei o quê. Sim. Estás a perceber? Tens aqui uma hipótese. Eu esqueci-me de ver fazer uma ligação. De ter uma ligação, por exemplo, com o personagem do Iago. Se quiseres. Quais é os vários fields que existem? Não, tu já tens o teu field. Tu escolheste. És professor. Ah, sim. Professor, okay? Exatamente, mas pode mas ser agora específico numa coisa. Diz-me tu o que é que queres ser. Mas agora estou-te a dar a sugestão que o personagem do Iago tem bastante interesse em criaturas. E se for uma coisa que te interessa, pode ser um gosto comum. E pode ser até uma ligação que vocês têm em comum e até pode dar origem a muita coisa. Ok? É só uma ideia. Ok? Uhum. Tu escolhes aquilo que tu quiseres. Vejam isso em todos. Vejam isso todos. Iago, diz. Qual é que é a idade do teu personagem? Espera aí que eu tenho que ver. Não, o que é que tu esperas? O que é que tu esperas que ela tenha? Somos jovens ainda. Pode ser a idade que quiser. Eu não disse que vocês eram jovens. Se quiseres ser jovem, é jovem. No teu caso, eu acho que és. Pelo background que me falaste. Jovem. Já eu não é a mesma coisa. Eu coloquei-me como um gajo no final da minha idade. Ou seja, eu sou um gajo bastante experiente. Que está a começar agora. São uns dias mais velho que o Simonic. Ok. Uns dias mais velho? Como é que é uns dias mais velho? É dias. Basta. Uns anos, era o que tu querias dizer. Não, basta o ovo ter eclodido um bocadinho mais tarde. Mas quem é que disse que os Dragonborn nascem de ovos? Isso é uma grande história, porque eu já andei à procura de cenas sobre... Está escrito? Sobre isso. Nascem de ovos de dragão. Uma boa. São raças que têm frio. Convém que seja mesmo de um ovo, porque eu estava aqui a fazer a minha balde em relação a isso. Eu vou ver, vou investigar para ter a certeza do que é que diz, o que é que fala, mas a gente pode mudar, obviamente, no mundo, e depois digo qualquer coisa assim. Mas escreve aquilo que estavas a escrever, depois a gente ajusta se for preciso. Já está lá, já está escrito. Upsi. Quando eu comecei a desenhar a personagem com o Miguel e rolei as tabelas de personalidade, ideais, o background em si, o que me deu foi eu ser... submissa em relação a alguém ou idolatrada a alguém, ou seja, mas alguém da tua igreja é o que a coisa alguém diz, alguém da minha fé e da sim, minha da fé, tua fé significa que se o Kelmas fosse o patrocinador da igreja de Ilmater na cidade, ele é uma pessoa que interage com a fé que eu tenho, logo é uma pessoa de referência que eu tenho que manter. Ok, está bem, essa é a ideia. E daí se tu és um professor, logo eu estou a considerar que tu és mais velho, por isso é que eu estou a perguntar aos outros, estava a perguntar ao Iaco qual é que era a idade dele, isso tudo, porque para seres professor, supostamente, não podes ser professor com 15 anos ou 16 anos. Sim, claro. Eu acho que meti a minha personagem lá para os 43. Tens de ver o que é que isso significa. Eu posso ver aqui em termos de idade Dragonborn. Tem mais ou menos a mesma idade dos humanoides. Não deve diferenciar muito, ninguém. Eu acho que sim, eu acho que sim. A diferença são cerca de 3 anos. Ou seja, um Dragonborn considera. É, vai entre os 15 é considerado adulto. Considera-se adulto aos 16. Portanto, 15, caso, 15 a 16. 15. Sim. Portanto, e geralmente vivem até aos 80. Sim, 43 parece-me bem. Cagativo. Ok. Oh, Iago, qual é que é a idade que tens? Só para meter o. Não sei, somos jovens. No... Eu meti 18. Posso dizer que nos meus personality traits estou disposto a ouvir sempre os dois lados da moeda antes dos julgamentos e onde é que está? Estou habituado a ajudar as pessoas que não são tão espertas como eu e pacientemente a explicar as coisas, nem que tenha a explicar 30 vezes e mais devagarinho até encaixar. Eu adoro mistérios. Não sou de martar uma ideia na cabeça dos outros, mas tentar ajudar nesse sentido. David, e tu? Tu és... Qual é que qual é a tua? O Wizard? Wizard também? Ah, o teu é conhecimento. Yep. Ok. Já não me lembro. David, podes explicar também que és um alquimista, não é? Que é, tu, é o teu field de especialidade é alquimia. Yep. Fazes poções. Sou researcher. Fazes poções. Ele faz poções, Miguel. Da classe especificamente não, mas tem, tem, sabe usar as ferramentas para eventualmente poder fazer poções de algum tipo. Já agora eu faço cerveja. O coisa é especialista em, tem conhecimento para brewery, para fazer bebidas alcoólicas. Spirits. Espirituais também, não sei. Por isso é que eu gosto tanto de ti, meu irmão. Exato. Ok, então deixa lá ver. Eu já temos aqui algumas ligações. Temos o Iago. Espera, o Iago. Ainda não percebi a ligação do Bruno. Mas pronto, temos o do Upsi com o David, que ele era professor na escola. Temos. Na minha escola. Exato. Ok, então o Upsi era na escola onde vocês andaram, é isso? Exatamente. Eu sou professor de todos, tenho uma ligação com todos. E o Grinar e o Cotari foram coisas de carteira, foram colegas de escola. Foi tudo bom nesta escola, não foi? Magia, ok. Muito bem, então o Upsi foi professor na escola onde, não quer dizer que tenha sido professor deles especificamente, mas eram lá da mesma escola. Já viram-se lá, já, portanto, já quando se conheceram a primeira vez, se calhar para ir para aventuras, ou quando decidiram, entre aspas, juntar-se, já se conheciam. Pronto. O Iago é irmão do Sima. Bruno. Então, Bruno, como é que é? Como é que fica então, a ligação aqui com o Bruno? Pá, eu, por mim, pode funcionar nesse sentido e depois eu vou adotando e vou trabalhando a história. Portanto, de alguma forma, tu eras um simpatizante ou tinhas algum género de contacto na igreja de Ilmatar e até ajudavas e contribuías com eles e de alguma forma tu foste... Era uma igreja muito influente. E eu, como lá está, todas as fontes, eu procuro sempre o conhecimento. E todas as fontes de conhecimento, essa igreja fornecia-me bastantes meios. Dá-me acesso a bastantes meios que eu podia explorar para me tornar mais rico em termos de conhecimento. Pronto, já, por aí. Yeah. Pode ser? Eu ok. Não me importo que a igreja de Ilmater possa ser... a igreja principal de alguma cidade pequenina ou de alguma town pequena ou vila pequena e como tal ser quem patrocina a biblioteca ou uma coisa. Sim. Assim conseguia lá achar uns pergaminhos mesmo que eu queria, era aquilo, era mesmo então, na minha pesquisa. Ok, e então agora a relação direta, vamos chamar assim, a relação direta entre o Bruno e o Upsi. Acham que, por exemplo, faria sentido, portanto, o Upsi tem conhecimentos na igreja de Ilmater. Há alguma razão ele juntou-se ou juntou várias pessoas e decidiram ir à aventura ou assim? E ele falou com o amigo que tinha na igreja: pá, olha, não me arranjas aí alguém que a gente percebe-me se de alguém para se juntar a nós, para ir assim umas aventuras e tal. E eles convidaram, por exemplo. E não só, um bocado na doutrina, no sentido em que eu sou sorcerer, mas sempre tive, digamos, posso ter um gosto por. Como eu sempre tentei, era professor, sempre tentei ajudar as pessoas, sempre tentei explicar, não sei o que, sei que mais, tinha algum gosto em aprender um bocado a cena de poder curar, vá, e ter alguém que me pudesse, ao longo de uma aventura, de uma experiência, fazer isso, seria o ideal. Sim, posso aconselhar a história. O facto de eu ter vindo de outra igreja, ou seja, de outro culto em si, fui deixado à deriva, ou seja, mandaram-me embora. E quando eu cheguei a esta cidade, tal como o que o Upsi estava a dizer, o Upsi pode me ter acolhido, a dizer assim: não, olha. Pode ter sido ele que te levou para a igreja. A igreja de Ilmater. Okay. E depois, quando ele próprio foi pedir ajuda, disse: dê-me um gajo para a aventura. Uma cena qualquer, tu voluntariaste. Logo, exatamente, disse: okay. Mestre, eu vou. Pronto, pode ter sido assim, tens aquela parte que o Upsi ajudou-me antes mesmo de eu ganhar a minha doutrina. Okay. E como tal, eu devo-lhe essa devoção. E por isso é que ele, para mim, é considerado uma pessoa de interesse para a minha fé. Que é, Foi por causa do que ele faz. Admiras-o, admiras-o pela ajuda que ele. Foi por causa dele que eu agora também ajudo os outros. É, e assim fica mais fixe. O que é que achas? Ok, Sim. parece-me bem. Não, o que é que estás a dizer? Não, percebi, desculpa. É por tua causa que ele se mutila o possível. Ah, ok. Sou eu que tenho isto ligado. Sou, foda-se, desculpa. Não sei se desculpa. Não és DM agora, por isso não te desculpo. Eu pelo menos não estou a jogar Football Manager nem o Já caralho não. mais velho. Eu também não estou a ouvir Benfica. Peraí. Ok. Muito bem, portanto, já temos aqui o Bruno. Bem, toda a gente quase está ligada com o Upsi. O Coice está ligado com o David. Tu estás ligado com o Upsi. Pá, eu não queria que tivesse toda a gente ligado com o Upsi, pá. Mas pronto, pode Mas fazer é algum assim, sentido. Sim, mas pode fazer algum sentido. Pode fazer algum sentido. E o Simanic não está ligado ao Upsi. Sim, o Simanic não está. E o Pipo E o presumo que Pipo também não também vai não. estar. Portanto, ainda temos depois de ver com o Pipo, mas quando o Pipo vier, a gente depois Ah, logo o Pipo fala. foi um Zé ninguém que estava a carregar. Estava a levar uma Pegando o mato. carroça e encontrámos no meio do nada. Encontrando muito caminho. Ah, poderá ser Só perdeu. eventualmente. Agora, pronto, já temos algumas ligações entre vocês, o que já dá para vocês jogarem um bocadinho com isso e até poderem fazer um bocadinho mais roleplay em relação a isso. E também, pronto, já sabem um bocadinho com o que é que se calhar podem contar uns com os outros. Agora, a ideia era vocês tentarem definir um bocado como é que se juntaram todos. Como uma party, e se calhar uma ou outra situação caricata ou menos boa que tenha acontecido nesse espaço-tempo que vocês tiveram a fazer aventuras ou seja o que for, antes, depois da missão em que vocês vão agora, que eu depois vou explicar o que é e acabamos depois de fazer a ligação entre as duas e podem complementar esse pequeno background da party em si. Com o que depois vão fazer. Podemos já começar por uma cena engraçada. O dwarf que é o copo, Sim. exatamente. Ficou sem cabelo depois de ter levado com o espirro do Rogandas. Não vale coisas A que ideia não era, tenhas não contado. é, a ideia não é, sim, também convém isso, mas a ideia não é tanto situações caricatas entre vocês, mas situações com o resto do mundo. Ou seja, também por forma a dar-me ideias e pontas por onde pegar para depois poder introduzir coisas na história relacionadas com a parte em si. Estás a perceber o que é que eu estou a dizer? Por exemplo, fizeram um inimigo ou chatearam muito um gajo numa situação XPTO e quem é que era o gajo? E depois Ou a sua companhia. salvaram alguém assim assado? Ou fizeram uma missão Então, olha, assim? Coisas desse género. posso dar a ideia, a primeira ideia. O Kelmash juntou-nos para irmos à procura de um scroll que ele andava à procura. Um scroll ou um item qualquer. Ups, e depois podes definir tu o que é que queres. Eu tinha pensado no scroll, até tinha nome, era o Elder Scroll, vá. Apesar de já ser um Oh, bocado batido para quem não conhece. Sim. David. Sim. Pronto, não te esqueças do teu background que pode ser útil aqui também. Sim, mas espera aí, estamos aqui Especificamente mesmo. Calma, estamos só a no. falar de cada vez, Pronto, calma. mas é que não, como não tens dito nada, não sei se estás meio calado ou se estás à Não, espera. Ok. eu estou junto a peças. Ok. Força, força. O Upsi chamou-nos, nós fomos à procura. Ele juntou um grupo de aventureiros para ir à procura desse local. Nós podemos ter conseguido recuperar o local. Recuperar não. Encontrar o scroll, mas a remoção do scroll do sítio significava que a pessoa que o possuía ficou sem ele. Logo aí podes ter a plot de uma pessoa que sabe que alguém o levou, até pode nos conhecer ou não. Então vocês roubaram. Não roubaram. Não roubaram. Pronto. Encontraram. Foram à procura de um scroll, ok? O Elder Scroll. Sem mais. Whatever. Isso. Eu não gosto do nome. Pode ser Morrowind. Pode E é ser um scroll. um scroll Pode sobre ser um alguma scroll coisa do em seu específico? livro. Kelmash, é contigo, Upsi. O quê? Desculpa. Pode Pode ser um. ser um livro em vez de um scroll. Um tome. Pode. Tome também serve. É, o livro é sobre o quê? Qual é a diferença? Qual é o problema? Qual é a diferença entre ser um scroll ou um tome? Um scroll é uma coisa que de repente eu leio e posso ganhar de repente o conhecimento, entra-me um cosmos dentro da cabeça e eu ganho conhecimento tanto queria. Um tome pode ter todas as tabelas de ciphers, ou seja, é um tome com, como se fosse uma cena de código, com de ciphers para eu poder depois recolher e qualquer tipo de mensagem, qualquer coisa, qualquer livro que eu veja que tenha mensagens escondidas, eu através desse tome único, foi criado nos tempos lá dos anciões, eu consigo decifrar tudo, pronto, por exemplo. Ah, David, achas que isso não pode ir ao encontro do teu background? Claro, claro que sim. Então, queres partilhar? Claro, eu estou a deixar cada um falar, Então, percebes? fala, fala, podes falar. Eu basicamente eu tenho na minha posse um livro que os meus pais me deram, nomeadamente a minha mãe me deu, que tem segredos terríveis sobre pessoas que com o poder. Pronto. Basicamente, ele tem informação num tome que está numa língua ou com uma escrita que ele não consegue reconhecer, que precisa. Pá, basicamente, tem informação terrível que se alguém se apodera daquilo e souber utilizar, pode ser tipo o fim do mundo ou uma catástrofe, uma coisa assim. É mau. Pronto, Estão a destruir já essa merda, e aquilo caralho. foi dado. O problema é que ele já tentou fazer isso. Mas não consegue. O livro Como isso parece é que é fácil? imune a ser destruído e Pá, vamos pá, o ao sítio fogo não onde ele foi pega. criado. Vai ao sítio onde ele foi criado e destruímos lá. Foi criado o Não, pode quê? ser sim. Foi Vamos criado o destruir o quê? código Senhor dos de barras. Anéis? Tipo, Ele Senhor não dos sabe, ele Anéis. não sabe. Aquilo foi dado. David, se quiseres explicar tu a tua história, para não ser eu a Então, se contar. calhar eu vou. Se calhar é assim, se calhar leio aqui o background que escrevi assim resumidamente e é mais fácil. Pronto, força. Então é assim, a minha família viveu numa cidade no sul de Yamize, na encosta da montanha da Karin. Os telhados eram escuros a ponto e pontiagudos e tinham cerca de. A cidade tinha cerca de 875 habitantes. Ari, que é a minha mãe, era dona de uma quinta com plantações de algodão. E tínhamos uma fábrica que produzia tecidos e roupas. As roupas que eu ando vestido, que é um wood com. Como é que chama esta merda? Um barrete. Foi ela que o fez. O meu pai chama-se Kill e era um grande estudioso. Andava sempre de volta das bibliotecas e de livros, e com o tempo foi criando a sua biblioteca. Chegou a juntar mais de 1.000 livros. Eu desde pequeno sempre passei horas e horas a ler as histórias, lendas, mitos que esses livros guardavam sobre magias e feitiços. E cheguei até a praticar com ele, às escondidas da minha mãe, algumas magias Órbita Norte. desses livros. Há uns anos começaram as coisas foram agitadas na cidade, uns murmúrios. Por causa de um livro que guardava segredos terríveis sobre pessoas com alto poder, a casa da quinta chegou a ser revistada várias vezes pela guarda, mas nunca encontraram nada. Um dia, a minha mãe, às escondidas, entregou-me um pequeno livro de capa verde, e nesse instante percebia que a guarda estava novamente a entrar na quinta e que esse era o livro que eles procuravam. Ainda hoje me recordo as palavras que ela me disse. Foram Sabia disso outro. Cotari, Clax, nomeum Stofik, nomeum Ips, Uic, Ag. Quae album Sursi, Covix, Ispic, Ags, Injecti, David, Ups, podes dizer a Ter. parte traduzida? É porque, pronto, isso é bonito em roleplay, mas agora não dá muito jeito. Então, mas. Vá, Mas isto era. continua lá. Isto eram as palavras como eu me lembro, agora querem que eu traduza isto? Espera aí, deixa-me lá Sim. tentar perceber como é que eu traduzo isto. Ok, então, Kotari, claro que se não, toma este livro e este saquinho com dinheiro. Esta parte não era para dizer. Esconde-o bem e não voltes mais a esta terra. Um dia saberás o que fazer com este livro. Não os deixes cair nas mãos erradas. Vai até Eralin e procura a escola de encantamento. Corre e não olhes para trás. Vai. E eu fui. Pronto, e foi depois nessa cidade que foste ter e entraste na Academia de Magia, onde o Psy era professor e o Iago também estava a estudar, certo? Ou certo. Entrou mais está tarde? Está aí o nome da escola. Aliás, está aí o nome da cidade. Ok. Parece-me bem. Parece-me bem. Portanto, vocês inicialmente juntaram-se para tentar ir encontrar informações para conseguirem decifrar o livro, é isso? Sim, mas antes disso fomos, como precisávamos de alguém forte, eu lembrei-me do meu irmão e então fomos. Chamaste o teu à irmão procura dele. Para te acompanhar. Fomos à procura dele. Ok, boa. E então tu estavas a dizer que tu tiraste o teu irmão da prisão. Exatamente. Então, como é que tiraram o teu irmão da prisão? Será que foi já essa pequena parte que tirou o teu irmão da prisão? Ou seja, nomeadamente deixa-me lá começar a dizer o nome dos personagens que tenho de introduzir isto. O Kotar e o Grenar e o Kelmash. Como é que ele está? Mais o Terak. O Terark. Ou seja, de alguma forma vocês se calhar juntaram-se. Epá, precisamos de alguém forte. Epá, eu tenho o meu irmão, mas foram à procura dele, descobriram que ele estava preso e acabaram por soltar. Faz sentido? Se foi o que o Kelmash me pediu para fazer, sim. Soltámos por via política. Fizemos um trabalho ou qualquer coisa para conseguir soltar. Deixa-me criar aqui um atrito. O que é que o Rograxi fez para estar na prisão? Ele era assassino contratado, portanto, não sei. Não, não, não. Rograx, diz tu Rograxi, o o que que é que tu quiseres. fizeste para estar na prisão? Já é um gajo, é assim, o Rograxi é um gajo assim, meio barato da marmita, portanto, qualquer coisa, porrada. Então, espera, então, espera só um bocadinho, desculpa. Então, caga nisso. Grinar, o que é que tu nos disseste que o Rograxi tinha feito para nós o irmos salvar? Não, se calhar ele não sabia, vocês foram todos à procura dele e descobriram que ele estava preso. Sim, ok. Então tu não sabias porque é que ele foi preso, é isso? Exatamente. Ok, pronto, então tudo bem. Ele Eu já não meteu-se preciso com as saber. pessoas erradas. Ele estava no Ok. sítio errado à hora errada. Até Estás a entender? como é que vocês o soltaram? Ele é um. Como é que é? Um coitadinho da sociedade. É. Ok, vocês soltaram. Não, Fica ao meu eu posso ter. critério como é que soltaram, pode ser? Eu posso ter bom fundo, mas a maneira como eles fazem as coisas tropeça um bocado e depois dá asneira. Sei, Ok. pode ser. E mais coisas que tenham feito? Assim, interessante. Pronto, obviamente fizeram alguns trabalhinhos, se calhar, para juntar algum dinheiro aqui e ali, na vossa procura. E num desses trabalhos, o Grinar teve a oportunidade de me salvar. O Grinar teve a Grinar. oportunidade de salvar. Mas tu já estás juntos com eles. Sim, e num desses trabalhos, Ah, estás a. houve uma situação de a vida ou morte e o Grinar teve a oportunidade de salvar. Ou seja, eu vejo o Grinar como um miúdo jovem, mas com um futuro. E que, de alguma forma, tenho que lhe agradecer no futuro. Deixo o resto ao critério do Grinar, do como é que ele me salvou. Filho CPR. É a respiração boca a boca. Força. Boca ao pé. Não sei distinguir a boca de um pé. Que eu lembro que ele era um estudante assim um bocado burro. Por acaso não, sou bem inteligente. Não, tenho a sensação que eras um bocado burro. Ah, pois, e eu uso estas palavras de vez em quando. Eu não digo. Um pouco com falta de inteligência, um pouco mais complicado, de vez em quando sai mesmo burro. Ai, que estúpido, Ou e sai seja, isso. a tua personagem é mesmo tu, né? Não tens que atuar nem nada. É mesmo Nada, tu. espetáculo. Olha, acho que o Pipo está aqui. Exatamente. Deixa lá ver que ele ainda não entrou. Ele diz que está no geral, mas não ligou. Não está. Ele diz que está, mas não está. Ele está no geral do text. Vai para o voice. Ele de certeza que só vai aparecer daqui a 10 minutos. Eu aposto contigo. General Voice. Ele acabou de falar aqui. Não dá é para puxá-lo cá para dentro, é pena. Não dá? Não. Só podes puxar se ele já estiver no canal. Eu ahá! Puxei, acabei de puxar. Pipo! Eu? Estás aí, Pipo? Alô? Hello! Oi. Podes oi. Falar um bocadinho ou está complicado? Eu fui no Call for Heroes. Não, estou no General. Cara nisso, vá. Eu estou aqui, mas posso ter que sair a qualquer momento. Ok, pronto. Então enquanto estás. Pode aparecer um Snorlax aí. Exato. É isso. É proibida a comunicação. Vá. Não comecem já com conversas cortadas. O que estamos a fazer, Pipa, é a sessão zero. Que é a sessão em que estamos a falar um bocadinho pelos vossos gostos. Em termos de vamos chamar, não é roleplay, mas de Dungeons and Dragons. O que é que vocês gostam mais no jogo em si? Ou se gostam mais de ação, exploração, se gostam de política, se não gostam de política, por aí fora. Pronto, tentar perceber isso um bocadinho. Pancada e puzzles. Pronto, pancada e puzzles, pronto. Isso eu já sabia, portanto já tinha aqui assentado a tua parte. e estamos também, cada um, já agora rapidamente só para o Pipo ficar a par, podem só apresentar os vossos personagens, para ele ter uma ideia do que é que vocês são. E pronto, já continuo, já explico o resto. Para nos rirmos todos outra vez, ok. Terark, clérigo alforque, supostamente um súbdito do mestre de Kelmash, que é o Upsi, e nada mais, por enquanto. Ok. Kelmash Sharpmind, professor catedrático. Que é em busca do conhecimento, não é conhecimento absoluto, mas é um conhecimento específico, e que deu aulas na escola onde a maior parte das pessoas presentes neste grupo estudaram. Chega? Ou é preciso mais? Qual é a tua raça? Qual é a tua raça? E qual é a tua raça? Raça Dragonborn, raça Dragonborn, classe Sorcerer. Sorcerer. Yeah. Sorcerer, professor, catedrático. Iago? Eu sou o Grinar Taeshi, mas toda a gente chama-me Grinar. Sou um Silver Dragonborn. Tenho um irmão que é um Brutamontes. E sou um Wizard. Muito humilde, mas muito inteligente. E tem bastante interesse por... E tenho muito interesse por Magical Beasts. Prazer. Tal como a besta do irmão. Já agora, já que estamos a falar no irmão, Sima. O irmão, que é o Rogrash Taeshi. Irmão do Grinar Taeshi. Ah, temos a mesma mãe e diferente pais. Yeah, filhos. Portanto, são filhos de uma prostituta. De diferentes pais. No caso do Rogrash, é um gajo que pronto, não tem grandes ambições, também não tem grande futuro, diga-se passagem, também não pesquisa muito grande futuro. Só quer é bolha. Classe. E comer e beber e mais nada. E foder sempre pode, claro. Mas essa parte não interessa. Agora. Não interessa para agora. E pronto, e nunca diz que não. Normalmente não diz que não a uma boa a porrada. Pronto. Diga-se passagem que anda sempre à procura onde é que há porrada, o gajo está lá. Qual é que é a tua não, classe? A classe é um Dragonborn Fighter e Wrath, portanto, de fogo. Tem um pequenino senão que entretanto quem já costuma estar com ele já se começou a habituar um bocadinho, mas com a início era um bocado chato. Não. Que é, não, tem um problema de tosse de espirros, portanto o gajo espirra com facilidade, não se sabe bem porquê ainda, mas é um gajo que espirra com facilidade. E, pá, e quando espirra, deita fogo, às vezes. E quando deita fogo, pode ir para qualquer lado. Alguma coisa pode ficar chamuscada. Sim. David? Então, eu sou o Katari, sou um Dragonborn Green, Não há mais Dragonborns, caralho. Wizard. São só quatro. Sou alquimista. E quando vejo uma criaturazinha diabólica, tiro notas. O meu objetivo é descobrir informações sobre um livro e basicamente gosto de mistérios. Tento explicar as coisas às pessoas que sabem menos do que eu. É por aí. Vai. Eu como já está Ah, no carnaval. desculpa. Pronto, estudei na escola do mestre, do Kelmas. E pronto. Já agora, Pipatão, apresenta-te o teu personagem, fala um bocadinho sobre ele. Basicamente, vocês já se conhecem há bastante tempo. Sim. E Ou a ideia é. Copa Vou explicar um bocadinho. Ucrali. Opa, Ucrali. Escrito à direita. Sou um dwarf warlock. Acho que não havia magia suficiente. Nós vamos tentar recriar o Big Bang. Acho que é giro aparecer a magia assim do nada. Ok. Alguma particularidade em relação ao teu personagem? Background, eu sei que ainda não escolheste o background, Pois. portanto, mas a gente depois há de. Portanto, Pode não. ser o flaw. Ok. Já agora, pronto, depois estivemos aqui também a falar um bocadinho, a tentar arranjar ligações entre os personagens. Posso dizer o que é que já temos e gostaria de alguma forma também de que tu te Espera aí que eu já volto. incorporasses. Ok. Está bem, sim. Continuem que eu já volto. É para ti isto, nós já fizemos o resto. Então, espera aí que eu tenho que ir buscar a miúda. Ok, estava lá a buscar a miúda. Ok. Pronto. A ideia que vocês falaram da party, de estar à procura de informação para desvendar de alguma forma o tome, é bastante interessante porque até posso perfeitamente enquadrar na aventura, faz todo o sentido. Por isso é ótimo. Mais alguma coisa? Queiram salientar das aventuras que tiveram até o momento? Eu já disse que era viciado em livros, mas já. Já. Viciado Mas em? eu estou preocupado. Agora eu estou a fazer perguntas mesmo em sentido da party em si, Não de livros. não de cada um. O que é que a party. É assim, anteriormente falámos o que é que cada um mais ou menos já conseguiu Assim, adquirir, bem. alcançar sozinho. Agora estamos a falar o que é que vocês, como party, já conseguiram alcançar como party. É um bocadinho por aí que eu estava a tentar que vocês fizessem um bocadinho brainstorm. O que acham, pessoal? Portanto, basicamente, a party anda à procura de perceber como é que é o tom, certo? Sim. Como é que se descodifica o tom. Para isso, teve que ir à procura do Rograx para ajudar, porque precisavam de alguém com músculo, porque era só meninas a mandar spells. E precisavam de alguém com músculo para ajudar. Basicamente estamos aí. Isso é o que temos até agora, portanto, era interessante adicionar mais qualquer coisinha. Isto é mesmo vocês inventarem. É vocês inventarem e. Pá, a ideia é também porem aqui coisas que vos podem eventualmente. É dar indicação de coisas que podem eventualmente. Não é chatear-vos, mas. Podem ser usadas para mais tarde. implicarem com vocês ou introduzir na história em relação à parte em si e não propriamente. Ah, aquele personagem tem não sei quê e andam estas pessoas atrás daquele personagem. Não, é. Se calhar andam estas pessoas atrás da party porque a party fez isto ou fez aquilo. É um bocadinho por aí. É também dar-vos um bocadinho asas para vocês poderem definir drawbacks ou situações que, entre aspas, vos possam prejudicar ou vos possam dificultar a vida. Para depois jogarem um bocadinho com isso também. Ninguém. Pensando, isso não é fácil. Portanto, e tu queres saber como é que como é que salvaram ou como é que retiraram o Rograste da prisão, não é? Já vos estou a ouvir. Se. Ok. Pipo, neste momento estamos aqui. Já fazemos a tua parte. Não, fazemos já antes que tu tenhas de ser outra vez. What the fuck? É a parte. Pronto, basicamente tivemos a criar ligações entre os jogadores. Eu vou-te dizer muito rapidamente o que é que são as ligações. O Upsi salvou o Bruno das ruas. Eu vou dizer os nomes porque os nomes Certo. É ainda isso mesmo. são. Pronto, o Upsi salvou o Bruno da rua e levou-o para a igreja de Ilmater, que ele tinha lá um amigo. Entretanto, o Bruno foi acolhido, e depois ficou acólito daquela igreja e afins. E mais tarde houve uma altura em que o Upsi precisou, andava a juntar gente. Para fazer o género de uma expedição, uma aventura à procura de alguma coisa, e foi falar com o amigo na igreja de Ilmater, e o amigo precisava de alguém, e então o Bruno ficou a saber que o Psi precisava de ajuda, e tão voluntarioso como, não é paga, mas como achou que era o dever dele, visto que ele o ajudou, ele então ajudar o Psi. Entretanto, o Psi era professor numa escola, numa cidade, em que o David e o Iago eram alunos. Portanto, eles estudaram lá a magia. Apesar do Upsi não ser um wizard e não estudar a magia, ele é bastante interessado na magia e em conhecimento. E de alguma forma ele trabalhava lá nessa escola. E o David e o Iago também estudavam lá nessa escola. E de alguma forma, um dia o David ou comentou. Ou o Upsi ficou a saber que o David tem um livro que tem informação terrível que pode causar bastante danos ao mundo em si, caso se caia nas mãos erradas. Sim, digamos que a minha E. relação com o David era bastante Pá, podias ser o boa. gajo da biblioteca ou trabalhavas Não, era mais bastante no boa porque arquivo. ele como tem tanto interesse, era tipo o best student. Então, agora, se era o Eu best era o student. prodígio da escola, eu era o Ah, miúdo. não. Lamento, Pronto, lamento. deixa-me lá fazer o resumo para o rapaz, senão nunca mais saímos daqui. Portanto, e a ideia foi um bocadinho, epá, isto é conhecimento, eu quero conhecimento, portanto eu vou ajudar o David. E o David assim também tem ajuda para decifrar o livro, para tentar perceber o que é aquilo que é tão terrível. E ao mesmo tempo não deixarem cair o livro nas mãos erradas, assim pelo menos já são duas pessoas que podem proteger o livro. Entretanto, então o Upsi decidiu. Fazer o género de uma aventura à procura de informação, em que convidou, falou de alguma forma com o Iago, que eles conheciam-se todo lá da escola, e então foram os três fazer essa aventura à procura de foram à demanda de encontrar informação para tentar O que decifrar o pode livro. ser é, eles andavam à procura de alguém com músculo e eu, como queria sair daquela escola, utilizei o meu irmão Exato, de pode ser maneira perfeitamente. de Ficaste a arranjar a saber e vida dizes, ah, dele. eu vou, se me deixarem ir com vocês, eu trago o meu irmão, que o meu irmão é um brutamontes e Exatamente. ajuda. Pronto. Entretanto, o problema era, eles não sabiam onde é que estava o irmão do Iago. Então foram à procura e encontraram, mas enquanto se perceberam que ele Mais ou estava menos. preso. Mais ou menos, é assim, não é? Por acaso até sabiam, o Grinar até sabia porque era fácil, porque o irmão nunca saiu muito da vila onde viviam, onde nasceram, que é em ou seja, e havia lá pessoas realmente influentes, e continua a haver pessoas bastante influentes lá e que mandam em Durrath. Portanto, ele que sumo só arranjava merda lá no INE, andava sempre à bolha e não sei o quê, meteram-no na prisão uma vez por todas Ter espirrado na carroça do nobre. do nobre, exatamente, ser esferrado na carroça do nobre sem querer, mais uma vez. E queimou-a. Luís, parece-te bem ao DM? Parece-me bem. E claro que o Grinar já sabia onde é que ele estava, portanto foi fácil chegar lá e dar a volta aos nobres e tirá-lo de lá. E okay. Para tirar de lá tivemos de fazer um pequeno favor ao nobre, ok? Exato. Com a boca. Ok, essa pode ter sido uma das primeiras missões e andaram ali à volta a fazer qualquer coisa e ganharam alguma experiência com isso. Ok, muito bem. Entretanto, pronto, isto é o que temos entre ligações. E queríamos também introduzir aqui uma ligação tua com alguém para meter ele no meio desta história. Lá na escola. Ele também é. Não. Ele não. Ele é o Arlock, mas também tem uma outra vertente. Não sei se queres dizer se não, Copa. É contigo. Mas ele é. Nope, ele não quer. É o Warlock. Não quer dizer. E os Warlocks não aprendem magia. Eles sabem a magia por eles próprios. Não precisam estar a estudar. Portanto, não sei se faz sentido ele estar na história. Mas. E podes escrever? Cima. Veio o chat. Pronto, se pudesse escrever, a ideia é. Pronto, tentarmos arranjar aqui uma ligação com algum personagem, pelo menos. Para. De como é que se conheceram no meio disto. Pode ter sido, por exemplo, no meio da primeira missão. Por exemplo. No meio daquela história que tiveram de ir ajudar a fazer um trabalho qualquer para o nobre. Pode ter sido aí. Pode ter sido antes. É como vocês quiserem. O gajo pode ser o nobre. Ah, não, ele não é nobre. Ah, ok. Vai pensar nisso. Ok, está bem. Tudo bem. Pronto, isso também, pronto, podemos fazer esta parte mais tarde, portanto, pensa nisso. Se alguém tiver alguma sugestão, podem também falar com o Pipo, ou podem me dizer a mim, a gente pode depois... Pode... Posso dar uma sugestão? Podes, força. Se o Pipo estiver um bocado enrascado com o tempo, nós podemos fazer esta missão para o ir buscar. O que é enrascado com o tempo? Enrascado? Se ele não pode falar agora, ou se não, nós podemos arranjar maneira de que a missão que estamos a fazer agora passe por enquadrar o Copa na parte. Isso não, essa parte já foi feita antes. Temos outra coisa para fazer a seguir. Mas a ideia é vocês mesmos chegarem a terem livre arbítrio para fazer essa decisão. Eu gostaria de saber qual é que é a personalidade do anão. Ele ainda não tem isso totalmente definido. Acho. Sim, mas ele pode ter isso. É misterioso. Ele é esquizofrénico. Esquizofrénico. Sim, mas Pipo, és uma pessoa que dá para ir a um bar e beber. É que eu ainda não tenho amigos de bebida. É um anão, claro que dá para beber. Não tens amigos de bebida. Tens aí tens o Terark que faz bebidas e tudo. Não. Desculpa, tens o. Isso é os nomes da coisa. O Rogrash que. Eu não gostas do Rogrash, é? Não. Ok, pronto. Continuo a achar que o Copa devia ser o nobre que prendeu um irmão. Por acaso era interessante. Não era mal. O Copa está sempre disposto a beber. Pronto. Pá, podem não ter encontrado na taberna. Quando foram fazer missão para o nobre, ou de alguma forma ele ajudou-vos e depois... És nobre? Bom, ok, muito bem. Eu acho que com isto já dá para fazer coisas. Pensem lá então na parte... pensem lá na parte da ligação com o Copa. E depois digam qualquer coisa para eu adicionar às minhas notas, só chover. Então, a ligação